Na estrada de Pompeia me apareceu um velho, várias roupas e chapéu e um olho cego. Me perguntou o que havia de novo nesse mundo. Eu disse guerra, crime e ele. Precisava de alguma coisa ali. Eu disse sim, uma resposta. Mas a